Hoje nós vamos tentar colocar aqui um assunto que é bastante, ele é bastante contundente, e alguns até não acham, outros vão na onda e outros criticam, mas é a questão da mídia e da realidade. A mídia é real? O que é mídia, para quem não compreende? Mídia são todas essas informações, são todos esses comunicados que estão aí em todas as redes de comunicação. Isso é internet, Facebook, é rádio, é televisão, é jornal dos vários tipos. Tudo isso se chama de uma tal de mídia, que é aquela que faz, digamos assim, um pool, eles chamam um pool de comunicações. P-O-O-L, pool de comunicações. E ali são vários segmentos, são várias linhas. Mas querendo ou não querendo, hoje, se nós analisarmos realmente o que, que essa mídia está fazendo com o povo, nós vamos ver que é algo extremamente degradante. Em primeiro lugar, eu vou falar um número. Isso aí é um número que é bastante alto, mas vou falar um número de estatísticas que dizem que 80% das informações hoje são falsas. Em qualquer tipo de rádio, televisão, em qualquer tipo. Existe muita violência que não é tanta violência, gente. Aliás, eles vibram na violência. A gente tem tanta gente fazendo coisa boa e ninguém noticia. Só noticiam as coisas erradas. É quem matou, quem estrupou, quem sequestrou, quem... É uma série de fatores que é incrível a quantidade de informações, fake news. Fake news, notícia errada, mentira noticiosa. Foi comprovado que os Estados Unidos têm um presidente que 70, 75% das notícias que ele coloca no comunicador dele lá, que é o fake news, ou não sei o que é, na internet, são fake news. 70, 75% é mentira, que o próprio presidente dos Estados Unidos comunica aos seus cidadãos. Mas vamos deixar isso de lado e nós vamos chegar aqui no Brasil agora, deixando todos esses números de lado, e vamos ver o que a televisão, propriamente dito, está fazendo com nós, espíritas. Com o intuito de divulgar a doutrina espírita, o intuito é, com a intenção de divulgar a notícia espírita ou a filosofia espírita ou a credibilidade ou a religião que nós chamamos, ou digamos assim, os princípios espíritas, eles divulgam, eles colocam lá na novela das seis, novela das sete, eu não sei qual é, nem me lembro, Espelho da Vida, é o nome da novela. Eu tive a oportunidade de assistir, eu não sou de novela, mas eu tive a oportunidade que agora, semana passada, eu fiquei 5 dias de férias, e como nós íamos ter, propriamente dito, esse tipo de trabalho aqui dentro da Casa Espírita, sobre a mídia, se é real ou não, eu assisti 5 capítulos dessa novela, Espelho da Vida, da Rede Globo. Vamos falar tudo certo, não vamos esconder nem boi, nem nome de boi. Gente, é o ridículo do ridículo. É, em primeiro lugar, um espelho que era um portal, que onde a tal de Júlia, no momento presente, sendo artista de cinema, estava gravando um filme e ela entrou por esse espelho e passou por um portal mágico e ela foi num outro mundo onde ela sobrevivia, onde ela viveu momentos mágicos com um outro namorado. E ela fez isso um monte de vezes, gente. ela voltava, fazia a novela, aí ela sentia saudades do outro namorado, que estava lá no outro portal, no lado de lá do portal, ela ia lá e voltava, até que teve uma que tinha muitos ciúmes dela, que eu não me lembro o nome dela na televisão lá, ela pegou e descobriu que ela passava nesse portal aí, foi lá e quebrou o espelho. Quebrou o portal. O portal não volta mais. Ela ficou presa na vida dela anterior, onde ela estava brigada com aquele namorado, que era o atual namorado na vida certa, na vida presente. Ela tinha o namorado que ela gostava, que estava na cadeia. Jesus Cristo é uma salada de fruta que ninguém entende Jesus. As pessoas que tentam seguir o espiritismo do Kardec, que está lá nas obras do Evangelho e Espiritismo, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e mais outros, obras póstumas, Céu e Inferno, que é o livro mais difícil do Kardec, eu acredito, lá não fala nada de portal, Jesus Cristo. Não tem nada de portal. Aqui a gente termina a nossa existência, espera mais, às vezes, 30, 40, 50 anos para voltar numa nova existência. E acabou? Aí, o que acontece com essa mídia aí que faz esse tipo de coisa? Ela faz um tipo de coisa certa para o Espiritismo? Ela não ridiculariza, de certa forma, o Espiritismo? Palavras do Mickey, ela banaliza o Espiritismo. Ela faz com que o Espiritismo e qualquer outra seita religiosa, qualquer outra filosofia de vida, seja uma banalização, seja algo que não importa. É tudo pode, tudo deve acontecer. Hoje não tem homem, não tem mulher, está tudo igual, né? Está tudo certo hoje, né? Hoje está tudo certo, tudo igual. É, não tem mais gênero. Como é que é isso, gente? Até que ponto nós vamos chegar? Até que ponto que a gente vai chegar e entender, conseguir compreender, assimilar e, de repente, pôr em prática esses tipos de ensinamentos? Mas o que eles estão fazendo é um terrorismo, gente, com o povo brasileiro. É um terrorismo. Porque a informação hoje é o sétimo poder. É o sétimo, não é o sétimo, é o quarto poder. É o quarto poder. É o quarto poder. A mídia hoje, ela pega e faz e desfaz o governo em 2 meses. Ela faz um jogador de futebol em 1 mês e em 2 meses ela termina com o jogador de futebol. Até na novela das 8. Existe uma coisa lá incrível, que o gato virou um homem. Vocês podem acreditar nisso? Um gato virou homem para participar lá da... Como é que é? Eu assisti 2, 3 vezes, que o gato virou homem. Virou um homem para fazer parte de uma comissão lá, de quê? Uma seita lá que cuida das águas milagrosas de um rio que passa por baixo de uma casa. E essa água milagrosa, tu te lava o rosto, tu fica sempre jovem e bonito. Agora, Jesus Cristo, o que nós temos que pensar? Será que existe alguma seriedade, pelo menos nas partes de novela? Bom, dessas partes, na questão de novelas, da Globo. Jesus, a gente tem que falar e dar nome aos bois. Está sendo ridículo aquilo que nós estamos assistindo hoje na televisão. Extremamente ridículo. E mais ainda, banal. As pessoas estão se tornando banais. Estão vendo, estão acreditando, e de repente daqui uns dias ele diz assim, de repente eu vou virar um cachorro. E diz que esse cara aí, que era gato e virou homem, que talvez ele vá virar leão antes do final da novela. Então existe assim uma perspectiva dos espectadores de que realmente ele vai virar um leão. Não, não é comédia, gente. É verdade, a verdade nua e crua divulgada por duas novelas da Rede Globo, gente. E uma especificamente falando de espiritismo. E não tem nada a ver. O espiritismo é Allan Kardec, é Livro dos Espíritos, é Livro dos Médiuns, é Evangelho segundo o Espiritismo, obras argumentativas fundamentais, com fundamentação argumentativa e consciente. Lá existem as leis naturais e leis divinas, lei da reencarnação, lei da causa e efeito, lei do amor, lei do trabalho, lei da destruição, lei, são 9, 10 leis, está lá argumentativamente falando, gente. E nós estamos assistindo o quê? Nessas televisões, cada vez maiores, cada vez com uma nitidez totalmente perfeita, e nós estamos escutando isso, e ouvindo e olhando. Escutando e ouvindo é a mesma coisa. Ouvindo e olhando. Esse tipo de ridículo. Então, por hoje, já é 12h15, já passei do meu tempo. Faço uma pequena avaliação daquilo que foi falado hoje. Não fui só eu que falei aqui, porque eu não falo nada sozinho. Se não tem meu amigo aqui no lado que me assopra, não vão pensar que eu sou um grande falador, não. Então, por favor, para os seus filhos, para os seus netos, façam-nos questionar, façam-nos perguntar, façam-nos duvidar dessas coisas, porque senão não vai ter, não sei o que vai acontecer. Muito obrigado.